Glória fácil veremos, exaltaremos sua glória e majestade para sempre. Maravilhoso Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, Deus forte. Maravilhoso Pai da eternidade, fácil veremos, exaltaremos sua glória e majestade para sempre. Maravilhoso Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, Deus forte. Maravilhoso, maravilhoso Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, Deus forte. Forte.